De modo nenhum teremos a oportunidade já de estar com o seu Primeiro-Ministro na próxima quinta-feira e recordá-lo aí que não deixemos, não podemos deixar isso, podem ter certeza, a grande obra do próximo mandato terá que ser a conclusão do IC6. Isso é fundamental, bem-vindo, não é por querer um IC6 só por querer, nós queremos o IC6 que tenha relacionado com agora com a grande prioridade do próximo mandato autárquico se nós formos eleitos. E a grande prioridade é desenvolvimento económico, é fixação de jovens e temos que criar um conjunto de políticas de captação de novos investidores, mas sobretudo de novas gentes, para que esta desertificação acentuada